conte tudo que eu já sei. Toda sua dor desfeita, cada passo dado nos anos que se foram. Não pense em voltar no tempo, desfazer o nó que no teu corpo amarrei. Justo eu, que fiz de ti o que quis, sem nunca ter pena, sem nunca ter dó. Teu algoz na memória eterno. Conte tudo que eu já sei das mulheres que amei, dos sambas que nunca fiz. Desculpa as voltas que no mundo dei. Não fui a lugar nenhum. Justo eu, que à tua mercê vivi, sempre aos teus pés, livre de nunca ser pobre de ti, no pensamento morto. Sambas que nunca fiz. Desculpa as voltas que no mundo dei. Não fui a lugar nenhum. Justo eu, que à tua mercê vivi, sempre aos teus pés, livre de nunca ser pobre de ti, pensamento morto.